Muito boa noite a você que nos ouve, que nos vê pelos canais da USE e pela União Rádio Web. Sejam muito bem-vindos. Esse é um programa especial que nós fazemos aí mensalmente, com a presença sempre muito benquista, muito aguardada do nosso querido Álvaro Augusto Vargas. Vou até já chamar ele para cá. Vem para cá, Álvaro. Boa noite. Tudo bem, Álvaro? Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos amigos que participam desse programa. É sempre uma satisfação muito grande esse reencontro. É sempre um prazer quando a gente tá junto, né, Álvaro? Eu gosto muito desses nossos programas. A gente estava até, pessoal, vou dar um spoiler aqui, a gente estava até preparando qual que vai ser o tema de abril, a gente ainda está decidindo aí, mas pode sair alguma coisa muito legal aí, aproveitando o mês de abril, que é o mês da paixão de Cristo, mas não vamos falar sobre a paixão, né, sobre o sofrimento, mas vamos dar uma boa passada sobre isso. Já estou dando spoiler aqui, Alva, se nós não tínhamos decidido, está decidido agora, né? Vamos aproveitar aí todo esse conhecimento que você tem sobre o assunto para a gente poder explorar mais e mais esse tema. O tema de hoje é um tema bastante complexo, bastante controverso, e nós estamos aqui em dois homens para falar sobre o tema, né? Há quem diga que deveríamos colocar, inclusive, mulheres para falar também, porque tem todo um aspecto psicológico, do psiquismo, que nós poderíamos aproveitar. E não vai faltar oportunidade, já estava falando com o Wilson semana passada, até para a gente, de repente, convidar uma terapeuta, uma psicóloga, para trazer, para falar também outros aspectos desse tema. E o Álvaro vai falar sobre esse tema, consequências físicas e espirituais do aborto, né? Nunca deixando, obviamente, porque a gente sabe que a gente no espiritismo tem toda uma questão de acolhimento, uma questão de apoio às pessoas que estão vivenciando os mais diversos problemas, né? E nós pretendemos também, obviamente, com o esclarecimento, ajudar nesse processo, e quem está vivenciando, quem já vivenciou, quem pode eventualmente tá sofrendo em função das notícias que a gente vê pelo mundo aí, das consequências e da liberação, país A, país B. E eu já vou começar, Álvaro, falando então sobre o aborto. A questão, a gente sabe que no Brasil é considerado crime, de acordo com o nosso Código Penal. Mas existem muitos países que aprovam, né? Qual que é a posição espírita, do espiritismo sobre o assunto? A gente lembra que na visão espírita, um dos postulados básicos é que o espírito é eterno. Ele está aqui na Terra para aprender um período reencarnatório, que nós estamos submetidos a várias experiências e vão burilando a nossa alma no aspecto intelectual, no aspecto sentimentos, no aspecto moral. E todos nós não somos perfeitos, a gente comete muitos equívocos. Então, a mensagem da noite, o objetivo dessa abordagem, é uma mensagem, uma visão otimista. Que não importa a nossa situação, a gente sempre vai ter chance de recomeçar, de reconstruir, não interessa o passado, né? A gente lembra, eu gosto muito daquela parábola da ovelha perdida que Jesus fala, né? Ou seja, não existe pecado sem remissão, nós sempre temos chances de recomeçar. Quando a questão do aborto no mundo, a gente lembra que a Terra é um planeta de provas e expiação. Mais de 60% das almas aqui encarnadas estão no processo expiatório, doloroso, difícil. E o nosso nível de sentimentos e moralidade está muito atrasado em relação ao aspecto da ciência. O mundo evoluiu muito nesses 2000 anos, no aspecto técnico-científico, mas a moral, o coração ainda continua muito endurecido. Mas alguns países realmente aprovam, têm aprovado a questão do aborto, legalizar o aborto. No Brasil é proibido. Ele tem exceções, quando, por exemplo, a gestante tem risco de vida, né, que ela pode vir a falecer, né, durante o trabalho de parto, o médico tem que escolher entre a mãe ou a criança, ou o neném. E sempre, claro, vai ser salvaguardar a mãe em primeiro lugar. E a lei brasileira também permite o aborto quando existe o caso de estupro. A lei permite isso. Mas a visão espírita é que, uma vez que houve a fecundação do óvulo, o espírito reencarnante já está ligado ao processo. Na verdade, a forma, se eu posso colocar numa palavra mais simples, a forma para a construção do corpo físico é o perispírito reencarnante, que ele vai, inclusive, vai, todos os seus caracteres, perfeitos ou imperfeitos, vão ser impregnados no corpo físico e vai formar o corpo físico. Então, a mãe, ela está ali, ela está gestante, né? Mas o bebê que está ali é um indivíduo, é um ser. E nós vemos, de acordo com a doutrina espírita, que o aborto é um crime, é um infanticídio, na verdade, com sérias consequências se for realizado de forma irresponsável. Algumas pessoas, como eu disse, é controverso, inclusive no legislativo, inclusive no judicial. Há pessoas que argumentam que a tutela penal nessa vida intrauterina é meio que ineficaz, não abrange todos os aspectos. O que a gente pode falar sobre isso, Alva? Olha, o homem, ele sempre dá um jeito de burlar a lei, muitas das vezes. Se ele não tem uma estrutura moral, ética, ele vai burlar a lei. É um crime cometer homicídio, é um crime roubar. Mas assim nós temos, assim mesmo nós temos roubos, temos homicídios. E abolir leis que regem a sociedade, nós estaríamos voltando à época da barbárie. Não é porque existem homicídios e roubos que eu vou deixar de ter uma legislação que dê segurança. E a sociedade só evolui, só cresce com segurança jurídica, com leis que possam ser cumpridas, segurança patrimonial, segurança de ir e voltar, liberdade de expressão. Nós vivemos num Estado democrático, não é uma democracia perfeita, que a democracia perfeita vai ser lá no mundo espiritual, né? Aqui nós somos imperfeitos. Almas em evolução. Como consequência, é uma sociedade imperfeita, com leis ainda imperfeitas. A gente recorda que no passado, vamos pegar o século, início do século XVIII ainda, você tinha duelos. Então, era duelar era permitido, né? Depois começou a proibir o duelo. Então, imagina a pessoa num bate de espada ou de pistolas, né? Tem, inclusive, um episódio com Abraham Lincoln, presidente americano. Antes de ser presidente, era político, ele escrevia articulista em jornal. Ele fez um artigo muito pesado contra um oponente político e ele se sentiu ofendido, esse oponente, e botou o Abraham Lincoln para duelar com ele. E não podia recusar. Abraham Lincoln, como era muito grande, os braços compridos, ele não era de briga, né? Aí escolheu espada. Porque eu tenho uma vantagem, né? Meu braço comprido vai ser a espada, né? Não sabia tirar direito. E aí, quando foi teu embate, quando foi teu duelo, os padrinhos se reuniram e conseguiram aquela turma do deixa disso, e não houve o duelo. Agora imagina, o grande presidente americano, que tanto fez por aquela nação, e inclusive é muito respeitado nos Estados Unidos, se tivesse ido para um duelo, tivesse morrido. Olha que tragédia. Então as leis existem, mas a sociedade vai evoluindo e as leis vão evoluindo também. Então, o aborto permitido é a consequência da falta de evolução moral e espiritual daquela nação. Porque a nação moralizada não vai nunca aprovar uma lei como essa. Infelizmente, tem nações, inclusive aqui na América Latina, né? Eu vi alguma coisa. Foi o Uruguai que fez alguma coisa assim? Teve um país na América Latina Dois. Que fez uma votação recente? Né? Argentina. Argentina? Argentina. Argentina Uruguai acho que foi legalização do uso recreacional da maconha, se não me engano. Do aborto também. Do aborto também? É, eu acho que isso que eu estava lendo é da maconha, do Uruguai. É, você tem, infelizmente, no mundo uma influência ideológica em questões que não deveriam ter essa abordagem. Né? Deveria ser uma abordagem médica, moral, ética, e não questões de político-partidária. Isso atrapalha muito o nosso processo evolutivo, entendeu? Eu venho de ter essa última obra do Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, recentemente lançada, e tem uma palestra na espiritualidade, onde um mentor, ele falando sobre a Covid aqui no Brasil e no mundo, né? E ele dizendo que, infelizmente, as questões políticas estão atrapalhando a amenizar as mortes, a letalidade, porque virou uma questão política que não era para acontecer. Então, a questão do aborto, você tem dezenas de projetos de lei lá tramitando no Congresso, pedindo a descriminalização do aborto. E por influência político-partidária, e tem influência estrangeira também, porque tem muitos órgãos estrangeiros, eles acreditam que tem que ter um controle demográfico. Até eu acho que está correto, você não pode ter filho de qualquer maneira, tem que ter as famílias têm que ter os filhos e tem que saber criar essas crianças, não pode deixar ao Deus dará, né? Tem que ter uma responsabilidade. Mas não é assim, vamos fazer usar contraceptivos, se for o caso, ou educar os casais, mas um projeto que autoriza o infanticídio é um absurdo. Né? Então, vão acabar com a pobreza matando os pobres, é isso? Seria essa linha de raciocínio? Vão diminuir as crianças matando os nenéns? Quer dizer, não é como uma sociedade cristã nunca poderia aceitar coisa dessa. Então, nós temos que lamentar quem se engaja num projeto pró-aborto, porque está totalmente equivocado. Isso é um erro crasso. Né? Quando você fala na questão de quando vira uma questão política e quando vira uma queda de braço, existe muita informação e existe muita desinformação. E a gente ouve às vezes falar que quando legaliza o aborto, o número de abortos diminui. É verdade isso, Álvaro? Você sabe, é impressionante. O homem hoje, depois de 20 séculos, evidente que ele evoluiu bastante no aspecto intelectual e no aspecto moral também evoluiu, menos, mas evoluiu. Mas quando a pessoa fica fanatizada por uma questão de uma causa, uma questão política e ideológica, parece que o seu senso moral ele deixa de existir. Ele quer onde ele acha que o fim justifica os meios. Então você pega alguns dados, conforme você vai apresentar, ele pode estar falando absolutamente a verdade, mas é meia verdade. Se você tomar os países que legalizaram o aborto, então você tem o primeiro ano que o aborto foi legalizado, você tem então os dados oficiais. Se tinha 10 mil abortos, então era um aborto que era executado. Ao longo dos anos, você pode aumentar, geralmente aumenta o número de abortos, mas depois de certo tempo, a própria sociedade evolui, se conscientiza, você tem a questão de uso de contraceptivos de forma melhor, tomando mais cuidado, e aí tem uma diminuição. Mas quando eles fazem essa comparação, eles pegam não o início, o ano ponto zero, quando foi legalizado, eles pegam anos depois. Aí, claro, pode haver uma caída, geralmente acontece uma caída do número de abortos percentual, pela conscientização da sociedade. Então eu falo, a legalização diminuiu, não. Ela de onde ela estava inicialmente, ela sobe. Foi o caso do Uruguai. O Uruguai, quando autorizou o aborto, estava em 6 mil abortos por ano. Depois subiu, depois de 2 anos, subiu 30%. Agora, ao longo dos anos, é capaz de cair, porque a sociedade vai se conscientizar, a pessoa vai se resguardar mais para evitar o aborto. Então, diminui. Então, diminui não. Agora você vai ver a Argentina. Legalizou. Vamos ver o número de abortos um ano depois de legalizado, ano passado. Esse primeiro ano é um ano base. Vamos ver ao longo da década o que vai acontecer. Provavelmente, partindo do ano base, que legalizou, em diante vai subir. Foi assim em todos os países. Praticamente todos os países foi assim que aconteceu. Ele tem um número oficial, que é o ano que autoriza o aborto, depois aumenta. Então, não é isso. O que a gente lamenta é que esse aborto que é feito de forma ilegal, as pessoas de mais baixa renda não podem pagar uma clínica especializada, melhor. Aí usa serviços precários. E aí tem um risco muito grande, né, de hemorragia, de infecções, e a pessoa falece. Então, um dos argumentos que eles alegam é que as pessoas mais pobres que fazem o aborto vão sofrer muito e vão vir a falecer devido a problemas pós-aborto, né, que não foi bem feito, foi por lugares precários, e onde o rico se sai bem, porque pode pagar uma clínica melhor, e o pobre não pode. Mas essa é uma justificativa falha também. Não é porque tem um erro que eu vou querer consertar um erro com outro erro. Tá? Não se justifica, ainda assim não se justifica. Nós temos que trabalhar para conscientizar as pessoas para não fazer o aborto. Então, pelo menos faça, tenha a criança e possa doar para um orfanato, né? Ou deixar alguém cuidar, mas não, nunca legalizar o infanticídio, em hipótese alguma. Não tem justificativa para isso. Eu consigo entender. Na verdade, o que você está explicando, Álvaro, tem muito mais a ver com a banalização, de deixar banalizado até um determinado ponto, onde existe uma boa parte da população que acaba se norteando pelo pode e não pode, né? Como se tá vivendo ainda na era mosaica, né? Não na era cristã, onde você decide, toma, você pensa, raciocina, decide, pondera. Existem pessoas que ainda precisam da legislação para poder lidar com isso, né? E você acredita nisso mesmo? A lei, ela pode coibir a prática do aborto? As pessoas, geralmente, as pessoas de bem, norteiam o seu comportamento de acordo com a legislação. Se tem uma legislação que proíbe, que é um crime, o indivíduo vai balizar as suas ações, vai ser errado. A lei proíbe fazer o aborto. Então, um aspecto ético e moral, ela vai se inclinar para seguir a lei, uma pessoa de bem. Também vai analisar o seguinte: olha, se existe uma proibição, tem uma razão para isso. E o que a lei diz? É porque é um ser. É um outro indivíduo que está hospedado no útero da mãe. Então a pessoa vai pensar das implicações disso, não só moral, ética, mas também, puxa vida, né? O pessoal está considerando como um crime. Então faz a pessoa repensar antes de banalizar, como você falou. Então tem realmente um impacto. A lei coíbe e diminui a banalização do aborto. A própria lei, Álvaro, eu acho que houve durante alguns anos aí para trás uma discussão bem séria sobre o início da vida, se era no nascimento, se era na vida intrauterina, e aí, pelo menos do Brasil, né, teve todo mais recente, eu diria aí, recente, como a gente já vai acumulando anos no corpinho, né? O recente pode ser 30 anos para trás, mas houve aí uma discussão para legislar sobre a questão. O nascimento, a vida, ela se inicia, e aí a conclusão na fecundação, que já era o conceito espírita, né? E a lei passa então a observar esses aspectos aí. Olha uma coisa interessante. Por muito tempo morei fora do Brasil, nos Estados Unidos, e muitas vezes rodei pela Europa, Estados Unidos. E eu estava em outras reuniões dos Estados Unidos uma vez, eu mencionando que a minha esposa estava grávida e já dizia o nome do meu filho. Ah, meu filho, minha esposa está grávida, é um menino, né? Ele é o Vinícius que vai nascer. E os americanos ficaram perplexos. Mas você já colocou o nome? Ele já tem nome? Eu fiquei, na época eu não entendi direito, porque esse cara ser tão perplexo com minha posição. É que pela cultura e por aborto de muitos estados, muitos segmentos, não tem vida ainda. É só depois que nasce. Então, essa é uma visão materialista cruel, porque o espiritismo esclarece. O espiritismo não inventa nada. É muito importante isso. Como a pessoa fala da lei da gravidade, que o Newton inventou. Não, o Newton não inventou a lei da gravidade. Ele simplesmente mostrou, observou, que existe. Né? Observou o efeito da gravidade. O espiritismo, ele mostra que é um infanticídio, porque já existe um indivíduo lá que desde a ligação da fecundação do óvulo formando o zigoto, já tem uma alma ali reencarnante. É um ser vivo que ali está. E tirar essa vida é um absurdo. Então, quem pensa que vai ser no nascimento, ele simplesmente está desconhecendo uma lei natural, um processo que existe. Assim como aquele que desconhece a lei da gravidade. Não é porque a pessoa desconhece a lei da gravidade que ela não existe. Não é porque a pessoa não desconhece o mecanismo reencarnatório que está isenta. Porque todos nós, Deus colocou em cada espírito que reencarna uma coisa chamada consciência. Se o indivíduo buscar, que a gente chama até impressão digital de Deus nas nossas almas, se o indivíduo buscar analisar sem isenção, com o coração em paz, a mente serena, ele vai sentir que o aborto não se justifica. Não se justifica. Então, deixando as questões políticas, as causas ideológicas de lado, ele vai verificar que realmente o aborto é um crime. É importante, Álvaro, até na tua fala e a forma como você está falando, que quem está nos ouvindo aqui consiga perceber, né, o tom da conversa, o espiritismo, de maneira alguma, ele condena. O que o espiritismo faz é esclarecer. Trazendo para as pessoas envolvidas informações que talvez essas pessoas ainda não tenham e elementos para que elas lidem com a situação, mas de maneira esclarecida, né? Como você disse, não é porque você desconhece a lei que você não está subordinado a ela. Nós estamos falando aqui da lei natural. Impressionante. Você pegar os 10 mandamentos da visão dos espíritos, que está no livro Evolução em Dois Mundos, a parte segunda, quando Moisés disse não matar, era impositivo. Não matar, porque Jeová condenava. Já a visão dos espíritos não é assim. Ele já coloca de outra maneira. Você será responsável com aquela alma que você tirar a vida. Você vai se responsabilizar por ela. Vai ter todo o mecanismo de ação e reação, de reparação, que vai acontecer. Então, realmente, Sérgio, você está certo. Os espíritos não condenam. Ele fala, você faz o que você quiser. Paulo de Tarso disse isso, né? Tudo é permitido. Mas nem tudo me convém. A mãe que está grávida, a futura mãe, né, a gestante, ela pode fazer o aborto. Ela pode fazer o que ela quiser. Mas as implicações morais e kármicas para ela e para os envolvidos, às vezes o pai, os médicos, vai todo mundo receber seu quinhão, viu? E não é bom. E o esclarecimento, ele é importante exatamente... principalmente porque o espiritismo traz muitos aspectos além matéria, né? Além matéria. Nós temos que tirar essa visão muito imediatista da vida. Nós somos espíritos eternos numa experiência carnal, numa experiência do corpo material. Nós somos espíritos. A nossa pátria é um mundo espiritual. Então, eu estava há pouco, antes desse programa, conversava com meu filho sobre o problema da corrupção no Brasil, né? As notícias são sempre, eu fico pensando, como é que a pessoa dessa, alguns políticos da idade avançada e desviando tanto, a pessoa não pensa nas consequências desse ato, as implicações desse gesto, é terrível isso aí. Então, a pessoa não está pensando na vida após a vida, esse é o problema. Né? E um aspecto até engraçado, porque eu estava falando com a minha filha, exatamente nós entramos no assunto da classe política. E esse aspecto da gente ver que as pessoas nem precisam mais. Quer dizer, o tanto que já desviou, é um vício isso. Uma doença. É uma doença, é um vício, porque não está precisando mais do material, já tem dinheiro para viver 10 vidas, né? 10 encarnações, deixando como herança aí, mas continuam nessa doença, nesse vício. E Álvaro, falando um pouco, assim, no Brasil, como não tem a legalização, não temos provavelmente estatísticas, mas nós temos algumas ideias de qual é o número de abortos no Brasil em relação a outros países mais desenvolvidos? No mundo, as estimativas são 50 milhões de abortos por ano. Isso é muito aborto. 50 né? milhões. Isso aí, em 2 anos, é o que aconteceu na destruição da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, de perdas de vida. É muita gente. Né? Então, o Brasil tem abortos, sim, mas ainda assim as taxas mostram em relação a 10 vezes menos que a França, sabe, em relação a 4 vezes menos que o Japão e outros países. Então, o Brasil, em termos de proporcionalidade de população, o índice de aborto é mais baixo que os países onde já, inclusive, está legalizado esses números. Então, o Brasil é baixo. Mas não tem como... Uma vida é uma vida, né? Você falar de uma vida humana, né? Um ser que está em gestação ser destruído é uma coisa muito cruel, é muito triste isso acontecer. A gente espera que seja zerado, né? E fala uma coisa, esses números, você acha que pode estar havendo manipulação dos grupos pró? Infelizmente sim, eles sempre inflam, né, os números, então não são confiáveis. Enquanto não tiver a legalização... É porque essa abordagem ideológica, político-partidária, essa abordagem de causas, pensando que você tem que diminuir a população do mundo por questões alimentares, esquece que a evolução tecnológica é impressionante. A gente vê hoje a Holanda, um país pequeno, um dos maiores exportadores de hortaliças. Né? Gente, tudo dentro de casa de vegetação, com iluminação artificial, com nutrientes, solução nutritiva. Então nós temos... uma capacidade de alimentar o mundo fantástica. A produtividade que existe na agricultura hoje em relação a 20 anos atrás é impressionante. A mesma terra produzindo 2, 3 vezes mais, várias safras. Então nós temos condição tecnológica de alimentar o mundo. Não é questão de ter que diminuir a população. Nós temos que ter uma melhor gestão dos recursos humanos. Tá? A fortuna está muito mal distribuída. Então, muitos exageros, mas falta de fraternidade, é falta de amor. O problema é o egoísmo humano. Isso sim tinha que ser corrigido, o egoísmo humano. A conscientização das nossas responsabilidades aqui na sociedade, que a fortuna é uma experiência na Terra, como a pobreza também. Então, quando tiver essa ignorância das leis divinas, nós vamos ter um problema. Então, não é por aí querer acabar com a população para resolver o problema alimentar. Não, nós temos que acabar com o egoísmo humano, isso sim. E já que você falou no egoísmo humano, eu vou aproveitar uma questão que veio aqui no YouTube, não a ver com aborto, mas com a corrupção, já que a gente abriu o parênteses, vamos responder a questão do Valmir Rodrigues. Ele diz o seguinte, e, na verdade o Valmir, quando ele vem, estão sempre nos acompanhando, é um grupo que de estudo, que quando tem o nosso programa, eles se juntam para assistir o nosso programa. Um beijo para todos vocês aí, tá? A pergunta é a seguinte, ele sabe que é um pouco fora do assunto, mas já que a gente abriu parênteses da corrupção, a corrupção desenfreada não seria uma forma de obsessão? Olha, um aspecto físico é uma doença, uma enfermidade que no futuro os médicos vão catalogar como uma enfermidade. Pessoal, igual você mesmo mencionou, prenderam o indivíduo na época do Petrolão, 100 milhões de dólares. Ele não vai gastar esse dinheiro nem em 10 encarnações. Para que ele quer esse dinheiro? Quer dizer, então, essa fortuna fabulosa, isso é um crime terrível para a pessoa. Né? Então, é uma enfermidade. Claro que nós estamos sempre em sintonia com o mundo espiritual, sempre. Nós temos 3 a 4 espíritos encarnados para cada encarnado. Então, essa sintonia vai estabelecer. Então, o indivíduo convida os obsessores pelas ações do mal. Mas ninguém faz coisa errada por causa do obsessor, viu? Isso aí na verdade é uma simbiose aí, né? Uma simbiose negativa, né? É. Então, isso que vai acontecer. Não vamos botar a culpa dos obsessores, não. O indivíduo está errado, ele simplesmente catalisa. O obsessor catalisa essa ação nefasta, mas é o indivíduo que está errado. Álvaro, nós falamos umas duas ou três vezes em programas anteriores, hoje inclusive, sobre corrupção e a destinação do corrupto. Fica aí uma sugestão para tema, não para o mês de abril, porque a gente vai explorar um tema evangélico que a gente quer, né? Mas para o ano, para o restante do ano, vamos preparar um falando sobre a corrupção e as consequências da corrupção. Porque é um tema que eu acho que vai lavar a alma, se a gente pode usar esse termo, né? Vai lavar a alma de todos nós que nos sentimos oprimidos, né? E vai ajudar a dar alguns esclarecimentos, e que de repente a gente pode se conscientizar e passar a orar por essas pessoas que estão cometendo esse crime hediondo da corrupção. Então, vamos deixar anotado para a gente falar mais, e vou fechar o parênteses da corrupção, vamos voltar na questão do aborto, que é a temática de hoje, né? Álvaro, eu queria um pouco de embasamento das obras básicas da literatura, melhor dizendo, espírita sobre o assunto. Olha, o Livro dos Espíritos, ele é bem esclarecedor, a obra de Allan Kardec, dizendo que o aborto é um crime. O espírito, ele pré-existe, ele tendo um processo reencarnatório, uma programação, depende do nível evolutivo do espírito, é uma programação bem elaborada. Quando é um espírito mais atrasado, uma gestante, uma pessoa mais limitada no aspecto intelectual e moral, são almas, espíritos que vão se aproximar no aspecto de reparação ou expiação, podem ser inimigos de vidas pregressas que vão se reencontrar, vão ter uma chance de se reconstruir o amor. Então, o Livro dos Espíritos, ele condena, porque é uma obra da espiritualidade superior, a formação do feto, a gestação, tudo é uma programação que existe, que deve ser cumprida. E aquele ser, ele tem a primeira lei mais importante da natureza, é ter direito à vida. Então, ele tem direito a viver. Deus permitiu que acontecesse. Como é que um indivíduo com tanta arrogância, né, tanta prepotência, quer assumir o papel de Deus, de matar? Ele não tem direito a isso. Só Deus pode tirar a vida. Mesmo uma pessoa agonizante, que esteja lá na enfermaria, doente, é o caso da eutanásia. Nunca. Eutanásia também, o aborto é um crime. Não, não, não. A pessoa está naqueles momentos lá purgando, drenando suas energias negativas da alma para o corpo físico, limpando, se preparando. Como é que alguém vai tirar a vida? Então, o direito de viver é um direito inerente à alma reencarnada. Não podemos fazer isso nunca. Então, isso aí realmente é condenado pelo Espiritismo como um equívoco. Não vá, porque as implicações morais são severas. É porque é um crime. Tá? E um dos mandamentos de Deus é não matar. É um mandamento divino, não matar, não tirar a vida. E tem... o infanticídio, o aborto, é um crime. Tem um comentário aqui que eu achei muito bom, vou jogar na tela, da Angélica Mari. E até dá uma oportunidade para a gente falar um pouco em cima desse comentário. Definir uma mulher que se vê obrigada a abortar como egoísta talvez assuma um padrão de mulher esclarecida e com opções. Muitas não têm rede de apoio, orientação e nem condições para tomar decisões. Perfeitamente, existe atenuantes. Você, quanto mais esclarecido é a pessoa, maior é o seu compromisso. Imagina uma pessoa que está vivendo um drama, com todas as dificuldades, sofrendo, às vezes maltratada pelo marido, com fome, e vai tomar uma decisão como essa. Então, existe aí... Outra é uma jovem da socialite, com todos os recursos, que teve uma gravidez por uma festa que foi participar, onde rolou alguma droga. Então, são circunstâncias. Tá? Não estamos dizendo que o aborto seria correto, Estão dizendo que existe atenuante no crime. Como qualquer crime tem atenuante, inclusive no Código Civil brasileiro, né? Depende de quem pratica esse crime, né? Ó, tem a Érica Pinazzi está falando sobre eutanásia em animais. Érica, eu acho que a gente não vai entrar em eutanásia nessa Fugiu. aqui, porque a gente vai fugir muito, mas a gente pode se comprometer a trazer sobre o tema, porque essa temática em relação a animais dá para a gente falar um programa inteiro sobre isso e contextualizar. A Marialva, Álvaro, Marialva Laurino, eu estou gostando demais, o pessoal está começando a participar, né? Ela está pedindo para a gente falar uma coisa que a gente já ia falar, né? Está no nosso roteiro. E como ela pediu, vamos colocar já, vou colocar já na pauta. O aborto quando há estupro, porque ela diz que é muito difícil para a vítima assumir a maternidade nesse caso. Então, atenuantes, como você mencionou, Álvaro, acho que dá para a gente já tocar nesse tema agora. Olha, o aborto na visão espírita, quando existe risco para a gestante, ele é lícito, tá? É o único caso que na visão espírita ele é lícito. Agora, risco não é só físico também. Você tem que ver a questão psicológica da gestante. Ela tem estrutura psíquica, psicológica para aguentar essa gestação, se ela foi vítima de estupro. Aí é uma questão dos psicólogos, psiquiatras, médicos, analisar se ela tem condição ou não. Se ela não tem condições, aí sempre preservar a vida da gestante, em primeiro lugar. Sempre. Tá? Não aspecto só físico, mas também emocional, psíquico dessa jovem, dessa mulher que foi estuprada. Mas quando acontece o estupro, a gente tem que ver que não foi a programação de Deus para isso acontecer, por favor. É Tá? isso. Não existe uma programação do mundo espiritual que a pessoa vai reencarnar e vai ser estuprada, não. Nós temos os nossos débitos passados e nós vibramos em função, a nossa energia, a nossa vibração, de muitas coisas pregressas que nós realizamos, equívocos. Então, uma mulher ou um homem qualquer, ele tem essa vibração. Coisas podem acontecer, tá? Na nossa existência. Não que estivesse programado, mas pelo meu nível moral inferior ainda, podem acontecer certos acidentes, inclusive o estupro. Quando acontece o estupro, então, que não estava programado, mas poderia, pela vibração negativa que aquela jovem tinha, pelos equívocos passados que ela provocou a outrem, e agora repercutiu nela, nessa existência, aquele espírito reencarnante, não tem nada a ver com o estuprador. É a espiritualidade superior aproveita o mal para fazer um bem. Então, dá a chance do espírito reencarnar. Às vezes, esse espírito que está reencarnando, que está em gestação, é uma necessidade de reaproximação, para que ambos possam, através do esquecimento, se perdoarem de equívocos passados. Às vezes, o inimigo que reencarna e vai, através da gestação, perdoá-la pelo passado tenebroso que aconteceu. Então, se há esse aborto, pode ser que aquele espírito recobre e, cheio de ódio, possa voltar a perseguir essa jovem. Então, assim, tem que analisar essa questão do aborto e se a pessoa tem condições físicas e mentais prosseguir. Se não quer ficar com a criança, doe. Mas se puder ficar, é a reaproximação necessária, dolorosa, extremamente difícil, expiatória, mas é uma chance de talvez saldar um débito pesado do passado. Eu sei que é muito difícil, e nós estamos falando aqui no aspecto doutrinário, filosófico, a pessoa vivenciando isso, eu que sou pai, tenho duas filhas, né, a gente fica, puxa vida, analisando a situação. Mas a gente fala, olha, existe o ideal, existe o razoável. Agora, o aborto, fazer o aborto, aí estaria cometendo um assassinato, um infanticídio. Essa é a verdade, tá? A mesma Maria Alva que fez a questão, né, colocou o ponto, ela coloca exatamente a sua resposta. É, talvez o incentivo a deixar para adoção, como foi comentado. E eu tenho também uma questão aqui, um comentário do Valmir Rodrigues, do grupo lá, do Valmir Rodrigues. É, se o aborto não seria algo programado no planejamento reencarnatório? E aí, eu acho que ele está falando muito mais de aborto espontâneo Ah, sim. do que aborto provocado. E se ele não estiver falando, eu já estou dando a dica que, na verdade, o que ele está falando tem mais a ver com aborto espontâneo. Você não quer falar um pouco disso, Alvo? Porque também está na nossa pauta, faz parte do assunto. É, o aborto espontâneo é sempre um processo expiatório para o casal e para o próprio espírito. Às vezes é necessário um pequeno período de gestação. Mas sabe lá a energia negativa que aquele espírito tinha e precisava de 3, 4 meses apenas para terminar um expurgo da energia negativa e se preparar para uma reencarnação mais saudável? Então, isso pode acontecer. Interessante que tem um professor da Unicamp que fez uma palestra, ele é especialista nessa área, mas ele é bem médico, uma palestra bem metódica, com imagens de aborto, chega a ser chocante, né? Ele provoca um Chocante, né? choque para quem não é da área médica, e eu também não sou da área médica, mas ver aqueles fetos todo cortado, retalhado, mas ele provoca mesmo o assunto. Mas ele disse uma coisa nessa palestra muito interessante. Ele falou assim: eu já examinei dezenas e dezenas de mulheres que tiveram aborto provocado e aborto espontâneo. O útero das mulheres que tiveram aborto espontâneo fica perfeitamente limpo. E já o útero das mulheres que fizeram aborto provocado ficam marcas físicas, disse esse médico. Se tem esse impacto no útero, no aspecto físico, que dirá no corpo espiritual? Então, o aborto espontâneo não tem problema, porque foi uma expiação que passou o casal e o espírito, e ele segue em frente, segue sua vida. Eu sou casado, tenho 4 filhos, a minha esposa teve 2 abortos espontâneos. Paciência. Não paramos de ter filho por causa disso, tá? Continuamos. Agora, tem a questão do aborto espontâneo, você tem que ver que não necessariamente são implicações kármicas. Uma pessoa está vivendo estresse, por exemplo, é subnutrição, uma enfermidade, nós somos almas em evolução, muitas coisas podem acontecer. Não vão colocar sempre que é a questão de karma. Não, pera, de repente você está no mundo material. Você se estressa mais do que deveria, o casal, e daí pode ter um aborto, a subnutrição, enfermidades. O aborto também pode ser provocado quando o casal não deseja o filho. Às vezes a mãe engravidou e não quer o filho. E ela, com pensamentos negativos, ela pode provocar o aborto. Pode ser também do próprio espírito, reencarnando. Ele não queria reencarnar. Pode Ele não gosta desistir, do né? casal. Então, aquela vibração do espírito pode provocar também o aborto espontâneo. Em qualquer situação, se o casal tem um casal cristão, tendo humildade e se dobrar à vontade divina, às experiências que estão passando, sabendo que Deus é Pai e nos dá a cruz que a gente pode carregar nos ombros, né? Essa é a verdade. Então, aceitar com resignação e partir para outra. Qual o problema? E falando aí, no caso, o Valmir está dizendo que ele estava falando de aborto provocado, então não existe dentro do planejamento reencarnatório um plano de que o aborto vai acontecer. Então, Mas deixa eu talvez aproveitar um comenta. pouco mais. Tem um caso de um espírito que queria reencarnar e ele foi pirata na época do Caribe. E ele tinha o hábito, como capitão do navio, de fazer as pessoas caminharem naquela prancha, jogando. Ele era sádico, né? O sadismo, maldade. E matou muita pessoa. E ele estava querendo reencarnar e ele estava reclamando que ele estava com problemas até recentemente, uma certa época. Porque ele reencarnava e ele não tinha direito a escolher uma mãe bacana. Então, pegava pessoas daquelas relacionamento irresponsáveis e que provocavam aborto. Então, várias vezes ele estava vivenciando o aborto. Aí, no caso dele, esse espírito, é porque ele não tinha direito a escolher uma mãe legal, uma mãe que pudesse criá-lo. Então, ele estava indo onde desse. E quem sabe se agora vai dar? E aí acontecia, mas não é que foi uma programação para ver o aborto. Ele estava reencarnando em situações precárias, que poderia acontecer o aborto, porque eram mães irresponsáveis. Porque não tinha méritos para outra mãe. Exato, exato. Aí ok. Aí não é um planejamento feito, não. Porque não faria, obviamente, sentido se planejar um crime. Porque o plano espiritual não compactua com o crime, não vai criar uma condição de um problema desse. Deus não cria crime, Deus não cria guerra, Deus é amor. É o homem que cria situações difíceis. Exatamente, exatamente. É, a Erika Pinazzi também comenta que existe medicamento chamado pílula do dia seguinte, vendido livremente na sem receita, né, em farmácias e tudo mais. Então tem todo uma rede paralela aí, né, na verdade aí. Álvaro, eu queria que você explorasse um pouco as consequências físicas e espirituais para a mãe e para as pessoas que estão envolvidas, né, no assunto. Mesmo os países que legalizaram o aborto, tem várias associações que foram criadas de apoio às mães que fizeram aborto, depois teve um impacto psicológico, psíquico, né, a ficar aquele sentimento de que foi um equívoco. Porque a nossa consciência, igual nós mencionamos, Deus colocou e é a nossa bússola. Quando a gente faz uma coisa errada, nem que alguém diga, ah, você precisou, está tudo certo, mas a nossa consciência cobra. Então, tem impactos em pessoas que podem ter depressão, inclusive até o suicídio. Então, essas associações que tem na Espanha, tem nos Estados Unidos, justamente para dar apoio psicológico as vítimas do aborto. Eles chamam vítimas do aborto, essas associações, porque elas foram induzidas ou acreditaram que estavam fazendo as coisas corretas, tá? E depois se descobrem equivocadas. E isso vai pesar muito. Isso é questão física, psicológica. Qualquer tem a questão espiritual. Espiritual. Porque quando você comete um crime, isso pode ter implicações sérias. Geralmente o espírito que foi abortado, ele não vai perdoar isso, na maioria das vezes. Ele vai, cheio de ódio, pode passar a ser um obsessor daquela mãe, a futura mãe, ou aquela mulher que cometeu esse crime. É um crime. Imagina se na nossa vida em sociedade, por questões de dinheiro, questões de paixão, o homem tira a vida do outro homem, assim, a pessoa desencarna. Mas o espírito não morre, morre o corpo físico. Então ele volta muitas vezes para se vingar. Nós temos vários trabalhos de obsessão no centro espírita, da vingança, do obsessor, porque ele está obsediando, porque ele me fez mal. Então é a mesma coisa, é o mesmo processo. O espírito que sai do aborto, foi infanticídio, foi um crime. Então pode perseguir essa mãe. Então é um processo difícil de reencontro. Tá? Aí vai, além desse processo obsessivo, quando a mãe desencarna, chega do outro lado, vai ter as marcas no corpo espiritual. Por mais que os mentores trabalhem no corpo espiritual para recompor as cicatrizes, as energias negativas, o trabalho se é concluído com a nova reencarnação. Então esse espírito feminino, ele reencarna, e quando essa nova reencarnação, pode ter uma série de problemas não conseguir ter um problema no perispírito e não conseguir conceber. Pode ter frigidez sexual, tem uma série de implicações, ou até doenças, enfermidades que vão aparecer, e também ter dificuldade de conceber. Então são várias, tudo depende do crime, como foi praticado e atenuantes que aconteceram. Né? Álvaro, fala um pouco mais, explorando o lado do espírito reencarnante. O que acontece com ele, como é que fica a situação? Olha, o espírito reencarnante, se ele, num processo normal, ele tem o esquecimento do passado, a gente tem que pensar que se a Terra é um planeta de provas e expiação, as nossas famílias também são. As melhores famílias mais bem estruturadas estão num processo já de reparação. Então sai da expiação para reparação. Aí você vai ver famílias mais harmônicas, é que já não estão vivendo tanto o processo de expiatório. Mas sempre existem as provas também. Então, nesse esquecimento do passado, filho e filha vão desenvolver carinho, amizade com os pais. Podem ter sido inimigos de vidas passadas, mas nessa reencarnação foi a chance desse reencontro. Eu queria chamar a atenção também, viu, Sérgio, porque a gente está falando muito da mãe que fez o aborto, mas lembra-se que tem toda a mãe o também pai. Tem o pai. É isso. E também dos envolvidos de maneira geral. Tem uma cena interessante no livro Nosso Lar, psicografado pelo saudoso Chico, ditado pelo Espírito de André Luiz, quando André Luiz já está se recuperando na cidade espiritual, Nosso Lar, e ele, depois de trabalhar um certo período do dia, ele sai para passear e perto dos portões vê um espírito de alma predominante feminina e se aproxima querendo entrar, gritando, pedindo ajuda. Ele fica meio sem saber. Aí um dos espíritos mais elevados fala com ele: olha, nota em volta desse espírito o que, que ele tem. Tinha mais de 60 pontos e eram crianças que haviam sido abortadas. O impacto que aquela mulher que fazia aborto aqui na Terra trouxe para o seu corpo espiritual. Então ela estava com mais de 60 pontos negativos, vibrando negativamente, do crime praticado. Então quem pratica o aborto, no caso o médico, uma pessoa qualquer, um enfermeiro, ele está cometendo um crime, que está afetando também seu corpo espiritual. No caso do pai, do homem, que abandona a mulher, ou que força a mulher para o aborto, ele é o mentor criminoso. Então ele também vai estar afetando seu corpo espiritual. Então não é só a mulher que teve o aborto, não. Todos implicados, e o grau das leis de ação e reação é pesado, o impacto será conforme o nível da gravidade do crime praticado. O mentor, aquele que induziu, aquele que fez, é todo mundo está envolvido nesse crime. E aí cada um segundo as suas obras, né? E você já respondeu a pergunta da Érica Pinaza. Ela tinha feito exatamente essa pergunta sobre o pai. Você acabou de responder. E eu estou gostando muito, porque como o tema é efusivo, né, o pessoal tá mandando vendo as perguntas aí. Continue mandando. Vocês veem que eu estou priorizando as perguntas que vêm de vocês. Você falou um pouco do estupro, falou bastante sobre o estupro. Uma questão que surge é: existe a possibilidade do estupro ser um estupro programado? Nós mencionamos um pouco anteriormente, podemos explorar um pouco mais. Não existe uma programação para ninguém, para nenhuma mulher ser estuprada. Não existe essa programação. Então Deus é pai e não tem essa programação. Seria de querer diminuir a divindade, que não faz sentido. Mas a gente está aqui na Terra e pode ter aqueles coletores de impostos, né? Nossos débitos para egressos. A gente vai aqui, de repente acontece coisas, se é prejudicado, por exemplo, saindo um pouco do estupro, falando só para fazer um exemplo, no nosso dia a dia a gente às vezes é prejudicado. Pessoas que a gente tinha amizade, que trai aquela confiança, no nível comercial, no nível empresarial, a gente trabalhando, a gente é prejudicado de uma outra forma. Não é que estava programado a ser prejudicado ou qualquer pessoa ser prejudicada, mas a nossa vibração, pelas nossas iniquidades, nossos erros passados, elas permitem que certos acontecimentos possam ocorrer. E se é no aspecto sexual, por exemplo, o aspecto que eu prejudiquei alguém na área dos sentimentos, então a vibração é mais forte ali. Se é um indivíduo que era muito egoísta, a vibração também é mais forte do egoísmo. Então, essa atração, da mesma forma que um ímã atrai limalha de ferro, as nossas vibrações negativas, pelas nossas ações passadas, elas ficam eletivas, atraem possibilidades de coisas acontecerem com a gente. Como é que eu posso neutralizar isso? A vivência do amor. Porque nos diz o Jesus, nas palavras do apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. A única forma que eu tenho de evitar que as coisas más aconteçam comigo é plantando o bem. Porque a lei de ação e reação, ela é dinâmica. Se eu tinha uma ação negativa para atrair um efeito negativo, a nova ação do amor neutraliza o efeito negativo e atrai coisas boas. Assim também é o caso do estupro. Então, se alguém teve vivências passadas de equívoco no campo sexual e poderia ser estuprado agora, esse, né? Poderia, sempre uma possibilidade, mas através de uma vivência fraterna, cristã, amorosa, ela neutraliza essa possibilidade, ela tira essa vibração negativa. Não que não possa ocorrer, mas atenua e diminui essa possibilidade. Uma pergunta agora do século 21, Álvaro. Uma pergunta muito boa da Érica Pinaza. Explorou, ela está dizendo que você explorou muito bem o aborto, ficou bem claro as consequências, né? Ela está dizendo o seguinte: e no caso de doadores de óvulos ou sêmen, onde o doador não acompanha o desenvolvimento da vida e do ser encarnado? Olha, tudo isso é aproveitado. O doador de sêmen e doador de óvulos, por exemplo, vai formar um espírito se houver a fecundação. Mas a fecundação do espermatozoide e do óvulo, quando acontece, já é um processo, você tem um fatalismo biológico. Tá? Então, você vai acontecer. E quando acontece, é chance de pegar um espírito e colocar lá também, para trabalhar junto, né? O espírito então, que vai ser ligado, mesmo, eu acho que é importante, eu vou elaborar a pergunta para você. O doador, ele está contribuindo com o processo orgânico de geração e da fecundação, mas o espírito que vai ser conectado, ele pode ser ou não um espírito coligado ao casal que vai receber a doação? Não existe tanto assim. Você tem um casal que vai receber o óvulo e esperma de outros, por exemplo. Isso, tá? Não é esse assunto. Mas não tem nada a ver, porque ali é simplesmente um espermatozoide, um óvulo, é uma questão biológica. O espírito que vai chegar ali, ele vai seguir de acordo com a organização do mentor da família. Lembra que a gente tem um espírito guia, que a gente chama de anjo de guarda ou protetor. Acima dele você tem o guia da família, é o chefe. E aí vai, tem toda uma estrutura de organização. Se as empresas são assim, imagina o mundo espiritual, todo mundo trabalha, a gente desencarna e vai trabalhar. Então você tem um casal desse, não pode ter, o homem, por exemplo, não tem espermatozoides suficientes, e a mulher tem problema de óvulo, e decide escolher um óvulo, não tem problema. O espírito que vai reencarnar é um que tem ligações, vibração com aquele casal. Tem nada a ver com os doadores. A atração para a formação ali é do casal que recebeu a doação, e não, né, não para a pessoa que está fazendo a doação. O homem doa esperma, mas não tem nada a ver com... Ele não é dono. Exato. Ele não é dono de nada. Quem vai por isso que eu te disse... por isso que eu disse que é uma pergunta do século XXI, muito bem, é uma pergunta muito boa, muito boa. É quem vai organizar o espírito reencarnante é o mentor da família, né? Junto com os mentores maiores, que vai trazer o espírito. Agora, observa, quando o casal decide fazer isso, do outro lado já estão muito na frente, já até pegou o espírito já reduziu ele. O espírito, quando reencarnar, ele é reduzido, quase fica o tamanho de um feijãozinho implantado no útero da mãe. Então já está tudo programado. E eu vou aproveitar todo o contexto que foi criado para falar sobre adoção. Você tocou no assunto adoção, no conceito da mãe que não se considera psicologicamente nem financeiramente em condição de criar. Agora, existem aquelas pessoas que adotam. E como você falou nessa questão do quanto o plano espiritual está à frente, né? Muitas vezes a adoção, quando é feita, o espírito é um espírito do meio mesmo, do casal que está recebendo essa criança. Eles não foram os que conceberam, mas pelas leis da atração eles vão acabar se encontrando com aquele espírito para ter um desenrolar dentro do planejamento, né? Eu não quero me estender no tempo aqui, mas rapidamente, só vou contar um resumozinho de uma história. Usa o tempo aí, nós extrapolamos alguns minutos, não tem problema. O casal não tinha muito méritos para ter um espírito superior reencarnando. Mas tinha o guia deles que queria muito ajudar aquele casal. Aí o máximo que ele conseguiu obter de autorização é que ele ia nascer defeituoso. Então, porque aquele casal não merecia a criança de outra maneira. Então aquele espírito muito iluminado, ele aceita um corpo físico defeituoso para ajudar o casal. E quando ele nasce, ele tinha aquela figura feia, teratologicamente falando, né? Era um problema de braços, pernas. E os pais não dão para o orfanato a criança, não querem ficar com ela. Anos mais tarde, esse casal passeando num circo, vindo um circo, e tinha um jovem, já casado, com filhos, fazendo prodígios naquele circo. E aí os pais falaram, nossa, mas muito parecido com os sintomas do nosso filho que nós não quisemos ficar. Então, a espiritualidade organizou para que o casal recebesse aquele espírito iluminado e o casal recusou essa oportunidade. Nossa. Então, a adoção, quando acontece, ou no caso, quando a criança nasce defeituosa, a gente tem que saber ter um pouco mais de sentimentos, não ser tão materialista no aspecto físico, no caso desse casal. E agora, voltando à questão da adoção, é sempre lindo adotar uma criança. A pessoa, os pais, porque ele é sublime. É um ato de amor sublime. Eu acho muito bacana. E quem é filho de pai e mãe adotiva não deve sentir momento nenhum diminuído, porque é um processo reencarnatório, é a experiência que o espírito está passando. A gente aceita várias experiências do mundo espiritual. Ninguém está aqui assim, na roleta do azar. Ah, eu vim de um orfanato e fui adotado. Qual o problema? Graças a Deus foi adotado, está vivendo numa família, tem pessoas com muito mais poles. A pessoa tem que aprender a olhar para o lado, com problemas e dificuldades muito maiores. Né? E outra, às vezes o filho de uma gestação normal não tem, às vezes, tanto amor quanto aqueles pais que foram até no ato de adoção, foram buscar uma criança para adotar e com tanto amor para entregar. Alvo, nós vamos extrapolar o tempo, porque eu tenho duas questões sobre o tema que eu quero responder, tá? Vamos explorar aí. A Maria Laura Costa Ágil diz o seguinte: e se a criança gerada a partir de um estupro nascer, qual será a situação do espírito reencarnado? Olha, se a mãe conseguir superar essa experiência terrível, traumática, que eu não tenho nem condições de falar sobre isso, é uma coisa tão, tão terrível imaginar uma coisa dessa. Acho que qualquer mulher que passa por essa experiência tem que trabalhar muito para superar essa experiência dolorosa, terrível. Tá? Mas se ela conseguir, e as mulheres são muito fortes, né? Mais fortes do que os homens, se a mulher conseguir ter forças físicas, psicológicas, mentais, espirituais para superar e conseguir criar essa criança como um filho, nossa, terá ganho talvez várias encarnações, talvez do passado, débitos passados. Então, muito bom para ela e para o espírito reencarnante. Porque se estão juntos, que Deus colocou juntos, tem uma razão de ser. Olha, qualquer coisa na vida, qualquer situação, vamos parar e vamos ter mais fé em Deus. Por que que isso está acontecendo comigo? Porque Deus é justo e bom. Se aconteceu, por mais terrível que seja a experiência, vamos imaginar que Deus nos dá no mínimo essa dor. No mínimo. Deus não dá no máximo, por mais difícil que seja. Então, quanto mais fé em Deus a pessoa tem, mais esclarecimento, o Espiritismo proporciona isso. Não vamos dizer que seja fácil, não. É difícil, dificílimo. Mas vamos nos fortalecer na fé em Deus, no esclarecimento espírita, para saber superar todos os desafios que a vida nos impõe. Francisco, eu não sei se eu entendi a questão, mas o Francisco Moretti diz o seguinte: o espírito sabe anteriormente, eu não sei se ele está elaborando a pergunta com duas perguntas, né? O espírito sabe anteriormente que vai haver o aborto e qual a importância dessa fecundação e encarnação para o espírito? Então, eu vou colocar como sendo duas questões. Primeiro, o espírito sabe anteriormente que vai haver o aborto, e qual se ele sabe também da importância dessa fecundação e dessa encarnação. Olha, nesse nível de acontecimento, geralmente são reencarnações compulsórias. O espírito não tem tanto esclarecimento assim, nesse nível, de saber. O que ele pode saber é que são inimigos de vidas passadas, ele vai ter que se reencontrar para se aproximarem. E agora, as experiências pregressas de cada um é que vai balizar o resultado. Então, se é uma mulher realmente de vida desregrada e tudo, então ele, mas vai se aproximar, então a chance de ter um problema é grande. Tá, isso ele até pode saber disso. Olha, a chance de ter um problema é grande, mas não é que sabe o que vai acontecer, porque nós temos livre-arbítrio, não existe fatalismo aqui no processo reencarnatório, pode ou não acontecer. Ele Né? sabe que onde ele está reencarnando é um espírito difícil, que pode ser, ter uma vida vulgar, que não vai necessariamente ter o filho, tá? Eu até, Álvaro, se me permite, na pergunta que a Maria Laura fez, para o espírito reencarnante, ele saber que ele foi fruto de um estupro, é importante trabalhar muito, muito bem as questões psicológicas. Ele vai ter que ter também um acompanhamento, não só a mãe, como também o filho, Não, mas não, não, é, não existe programação de estupro, tá? É, exatamente. Não existe programação. O que vai acontecer é o seguinte: todos nós, sem exceção, nós temos vinculações com vários espíritos que nós temos débitos. Num dado momento, esse espírito pode chegar para mim. Ele pode chegar como filho, pode chegar como vítima de estupro, como assaltante, como um aliciador de jovens que vai aliciar nossos filhos para o caminho das drogas. Então, nós temos essas vinculações. Então, esse espírito que se aproxima faz parte daquela comunidade de débitos que eu tenho. Então, aquela jovem que foi estuprada, a espiritualidade aproveita a oportunidade para pegar um desses espíritos, com o qual ela tem vinculações do passado negativas, para ver se aproxima e se perdoa. Porque a lei de Deus é a lei do amor. Nós temos inúmeras reencarnações. Então, os mentores sempre aproveitam as oportunidades de reconciliação. Então, a Isso. vítima de estupro, com aquele espírito que vem, a gente deve com uma oportunidade de reconciliação. Que não estava programado acontecer daquela forma, necessariamente, Exato, né? muito bem, Álvaro, esclarecido que é o seguinte: o estupro não é programado, é um Não. ato orgânico, físico. É. O espírito que vai se conectar, sim. Isso sim. O plano espiritual vai se utilizar de qualquer oportunidade para criar um processo de reparação, de conciliação, de auxílio mútuo. Perfeito. E a Érica coloca aqui uma sugestão de filme espírita sobre o assunto, Deixe-me Viver, que é também de um livro, né? Eu lembro desse livro também. Ok, Álvaro, assunto, a gente extrapolou um pouquinho aí, mas está valendo. Acho que o assunto ele foi de muita valia para todo mundo, tanto é que as pessoas participaram bastante aí, deram opiniões, fizeram perguntas. Eu também fiquei muito satisfeito com a forma como o tema foi explorado. Vou me despedindo, mandando um beijo enorme para vocês. Para o mês que vem, para o mês de abril, que começa amanhã, né? Nós já estamos preparando, vamos começar a preparar esse tema sobre todo esse processo aí pelo qual Jesus passou. E o Álvaro estava me dando um spoiler aí, os personagens envolvidos, vamos pensar com a cabeça de Pilatos, vamos pensar com a cabeça de Judas, vamos pensar com a cabeça de Barrabás. Vai ser, Álvaro, eu já tô aqui aguardando o próximo programa aí, viu? Com toda certeza. Vou me despedindo, dando boa noite, peço para você fazer suas últimas considerações e fazer uma oração para a gente fechar o programa. Então, esse assunto não esgota. Conforme o Sérgio disse no início do programa, o Espiritismo nada condena, só esclarece, de forma que a gente possa tomar as decisões mais condizentes com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade. Então, vamos seguir em frente e os desafios que temos que enfrentar. Tivemos que elucidar alguém com a obra espírita, com a palavra amiga, sempre positiva. Não importa onde nós estamos, mas nós estamos na escala evolutiva, temos várias chances, oportunidades de recomeço. O passado deixa para lá. Nós não podemos mudar o passado. Vamos sempre olhar para frente o que a gente pode fazer de bom. Então, essa é a mensagem da noite. Eu agradeço a atenção de todos e elevando os pensamentos a Deus. Pedimos a paz, a proteção, a harmonia em nossos lares, esse momento difícil que passa toda a sociedade, o mundo, o Brasil também. que possamos nos harmonizar e não cultivar pensamentos negativos. Já tem muita coisa ruim na nossa sociedade. Vamos pensar coisas boas. Ter absoluta convicção, absoluta certeza que a nave Terra, ela é teu timoneiro chamado Jesus. E esse barco azul vai chegar no seu destino, brilhante, de paz e de serenidade. Que assim seja a nossa semana também. Muito obrigado. Boa noite a todos.